Senhor, que cura, és o Senhor, que nos cura, és o Senhor, que cura. Tu és o Senhor, que cura. Senhor, que cura.